Cansado de te ver jogada na decepção, vou apresentar pra ela o seu verdadeiro mozão. Só você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de provar esse seu beijo. Só você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de dormir com você nesse travesseiro. Você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de provar esse seu beijo. Só você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de dormir com você nesse travesseiro. Não sei o que você tanto procura. Basta só olhar pra frente, bebê. Não faz assim com seu pretinho, não vai? Adeus. Eu disse vai, aproveita coração, que hoje eu perdi a razão. Hoje eu bebi demais e aí perdi o medo. E vou revelar esse segredo. Já estou cansado de te ver jogada na decepção. Vou apresentar pra ela o seu verdadeiro mozão. Só você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de provar esse seu beijo. Só você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de dormir com você nesse travesseiro. Você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de provar esse seu beijo. Você não percebe que seu verdadeiro mozão tá aqui. Me dê uma chance de dormir com você nesse travesseiro. Me dê uma chance de provar esse seu beijo. Me dê uma chance de dormir com você nesse travesseiro.